noite eu quero te encontrar, fazer uma oração pra você levantar. Você morreu, meu coração partiu, eu só faço chorar, mas não vou mais aguentar. À meia-noite sob a lua cheia, eu vou te desenterrar. Você vai despertar a sua morte, a gente vai se amar. Eu vou gozar no cemitério, eu quero me entregar pra você no necrotério. Quero te ter lá no cemitério, quero que você me coma até os meus dois hemisférios. Eu vou te possuir. Você vai ficar louca com uma cadela no cio e vai abrir para mim todo o seu chibio. Oh, yeah. Sei que estou fedendo pra caralho, mas nosso amor vai superar. Eu já estou em decomposição, mas mesmo assim eu vou te arrombar. Serei tua. Usar no cemitério, eu quero alimentar você no necrotério. Quero te ter lá no cemitério e vou comer seus dois hemisférios. Eu quero morrer. Fazendo, mas o meu amor continua crescendo. Estou morrendo de infecção. Logo estarei enterrada. Seremos felizes até que a terra nos coma. Amém. Vida desgraçada.